Mude o tempo do verbo. Siga o exemplo. Ter. Desculpe, mas eu não tenho tempo. Ontem. Desculpe, mas ontem eu... Desculpe, mas ontem eu não tive tempo. Amanhã. Desculpe, mas amanhã eu... Desculpe, mas amanhã eu não vou ter tempo. Agora. Desculpe, mas agora... Desculpe, mas agora eu não estou tendo tempo. 1. Ir. Ele vai à imobiliária. Ontem. Ontem ele foi à imobiliária. Agora. Agora ele está indo à imobiliária. 2. Estar. Nós estamos longe de casa. Ontem. Ontem nós estivemos longe de casa. Daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas, nós vamos estar longe de casa. 3. Fazer. Mariana faz café para nós. Daqui a 30 minutos. Daqui a 30 minutos, Mariana vai fazer café para nós. Há 10 minutos. 10 minutos, Mariana faz café para nós. Agora. Agora Mariana está fazendo café para nós.